fazer o que fez comigo. Mas eu acho bom que você não esqueça. Mais cedo ou mais tarde virá o castigo. Se já não me ama, que desapareça. Esqueça que fui o seu amor antigo. Antes que o mal entre nós aconteça, vamos ser apenas dois velhos amigos. Você dá ouvido a quem nos critica, gente que só vive fazendo fofocas. No fim disso tudo, você é quem fica com sua cabeça cheia de minhoca. Adianta dizer que te amo se tem a cabeça feita por alguém. Sofro em silêncio, porém não reclamo. Um dia mais tarde sofrerás também. Se me perguntarem por que nos deixamos, não vou esconder a verdade, meu bem. Na realidade muito nos amamos, mas sua cabeça isso não tem. Você dá ouvido a quem nos critica, gente que só vive